banda. O DJ faz um bagulho, fica louco nos palcos. Nós mestres de cerimônia, fazendo barato, trazendo novamente o verdadeiro valor. E Formosa vai voltar, sente só o calor. Não dá mais pra parar, a dirigência à frente, denominada palavra. Arma forte e quente, é um conjunto que vai dando vida à música genuína do gueto, mantendo as lutas. Fuga pelo corredor, isso é tática de guerra. Bônus grave pra tremer, eles acorda, desperta pra vida. Cada um segue sua trilha, decide o que quer. RAP é arte, não crime, mané. Estamos juntos, denúncia na união dos estados. E pelos aparelhos, todos conectados. De OMC a Preto 2, é engraçado. Passei por tudo isso pra me tornar FW. Exatamente assim como tá no meu RG. Foi no DF, voltei só pra você entender. Não precisei de você, não pôde me abalar. Hoje eu sou o denúncia, minha ação é denunciar. Ritmo e poesia da ponta da caneta. Olha as planilhas e os projetos estão em cima da mesa. Vagabundo que ecoa dos guetos, mente em barraco de fundo, invadindo os aparelhos. Minha denúncia é grave, minha denúncia é grave, minha denúncia é grave, é muito grave, parceiro. Respeito os graves, vagabundo que ecoa dos guetos, mente em barraco de fundo, invadindo os aparelhos. Minha denúncia é grave, minha denúncia é grave, minha denúncia é grave, é muito grave, parceiro. Fica fácil respeitar quando ouve os graves, é só telar. Pica aí, bate forte nas naves, os cara preta treme tudo. Aciona os alarmes, é nós que tá chegando, denunciando os graves cometidos por nós mesmos dentro do RAP. E antes que vire bagunça, vamos alertar você, pra que entenda que só o pancadão não adianta. O discurso é contundente, afiado como lança. Embala os vagabundo, põe as dona pra dançar. Tudo regada, birita e carreira pra cheirar. Por outro lado, resgata da vida aos pivete. Os crentes tão na cena com discurso que remete. Salvação, mortificação do crime. É nós por nós, tamo juntos, jogando no mesmo time. Trilha sonora da rapa, joia da favela e gueto. O protesto tá presente de MC a guerrilheiro. Os cabas fica louco quando vê tremer. O baile fica só na garrafinha, no perfume da Bright. Os prosa ruim nem cola, é tirado na roda. Malandro que é malandro, não joga conversa fora. Os pancadão bota estilo, vejo que as mina pira. Minhas prata até brilha, é gangster minha rima. Ritmo e poesia, na ponta da caneta. Olha as planilhas e os projetos em cima da mesa. Respeito os grave, vagabundo que ecoa dos guetos, mente em barraco de fundo, invadindo os aparelhos.